se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Corações são teus, vem com teu agir. Este é o mover. Creio em milagres neste mover. E venha o céu. queremos o teu mover.